versículo 14 do Salmo 139 diz assim: Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Assim como o salmista, tenho entre tantos esse motivo para louvar a Deus. Se hoje vivo, se hoje canto louvores ao Senhor, é porque Ele fez um milagre, um grande milagre. O meu nascimento é um milagre. A minha simples existência é um milagre. E é para louvar o autor desse milagre e para edificar a fé daqueles que me ouvirem que eu quero testemunhar por que existo, por que canto, por que louvo ao Senhor Jesus. Corria o ano de 1969, na cidade de Alegrete, interior do Rio Grande do Sul, a 520 quilômetros de Porto Alegre. Lá viviam meus pais, Tomás Souto da Silva e Terezinha Oliveira da Silva. Muitos jovens haviam casado. Ele, integrante do Exército Brasileiro. Logo após o casamento, caiu em uma vida de orgia. Mulheres, alcoolismo, tabagismo, maconha, perventim e outras drogas. 3 carteiras de cigarro, até 3 garrafas de cachaça misturada com outras drogas eram a dose diária daquele pobre escravo de Satanás. Brigas, violência e desespero era tônica naquele lar. O casal tivera 5 filhos, que viviam o pavor comum aos filhos de um drogado e alcoólatra, apanhando e tendo em seus corações muita amargura e revolta. Naquele fatídico ano de 1969, as coisas pioraram. Minha mãe, com apenas 34 anos de idade, foi acometida de uma doença em seu aparelho reprodutor. Dia a dia, o fluxo de sangue e as dores aumentavam. Após percorrer templos católicos, centros espíritas e até os testemunhos de Jeová, buscando paz para a sua vida e seu lar, além da cura para o terrível mal, sem nada encontrar, tornou-se incrédula em relação às religiões. Só então buscou o auxílio médico. Foi aí que recebeu a apavorante notícia. Estava com câncer, completamente desenganada pela medicina. Vendo o agravamento diário da enfermidade, meu pai descia cada vez mais o poço escuro das drogas e do alcoolismo. Certo dia, com muita angústia no coração, meu pai começou a ouvir uma voz que lhe dizia: Não adianta mais, tudo está perdido, tire agora a tua vida. Atormentado então, saiu da sala onde trabalhava no quartel. Dirigiu-se a uma garagem, tirou o revólver da cintura. Nisso, o telefone na sua sala tocou. Meu pai atendeu a chamada e ouviu uma voz do outro lado que dizia: Souto, Jesus te ama! Ele tem a solução para os teus problemas! Ele pode curar a tua esposa! Papai, não aceitando, desligou o telefone. Voltando então para o lugar onde Satanás queria dar cabo da sua vida, novamente saca a arma. O telefone volta a chamar. Isso aconteceu por 3 vezes. Pela 3ª vez, Meu pai, ao ouvir novamente o seu colega, sargento enfermeiro Jocelyn, dizer: Souto, Jesus te ama e Ele vai te salvar. Vamos na minha igreja. Papai então foi tomado por uma sensação que nunca, nunca sentira antes. Começou a chorar. Uma paz invadiu a sua alma. Saiu então do corpo da guarda e entrou em uma sala de instrução. E os soldados lhe perguntavam: Sargento, o que está acontecendo? E meu pai, ele respondia: Não sei o que é, estou chorando de alegria, aleluia, por causa de um convite que recebi. Hoje sabemos que foi o Espírito Santo que lhe tocou naquela hora. Ao chegar em casa, papai convidou minha mãe para ir à igreja. E ela não aceitou o convite. Dizia então que se os médicos não lhe curassem, ninguém mais poderia fazê-lo. No dia seguinte, ela foi ao hospital militar, onde uma junta médica lhe deu o diagnóstico definitivo. Se aceitasse submeter-se a uma cirurgia, extraindo todos os órgãos atingidos pelo câncer, poderia durar mais uns meses. Do contrário, seu tempo máximo de vida seria 15 dias. Ah, quanta tristeza! Desesperada, então, saiu do consultório médico. E no corredor do hospital, encontrou-se com o sargento enfermeiro Jocelyn, que lhe repete o mesmo convite que já fizera ao meu pai. Explicou-lhe que naquela noite havia uma campanha de cura divina e que tinha certeza de que se ela fosse à igreja, seria curada. Ao chegar em casa, conversou com seu esposo e resolveram então ir à igreja. O irmão Jocelyn foi até a casa dos meus pais e levou-os com sua Kombi até a igreja. Era um quadro triste. O marido completamente embriagado, a esposa magra, como ela mesmo diz, pele e osso, e as crianças mal vestidas. Era o dia 15 de agosto de 1969. Uma noite fria e chuvosa. Na Assembleia de Deus de Alegrete, pregava um pregador de Porto Alegre. Enquanto pregava, apontava para o meu pai e dizia: É tu que vai ser liberto hoje dos vícios. Jesus vai te libertar hoje. Meu pai pensava: Mas esse é o João, meu amigo de São Gabriel. Ele fala isso porque me conhece. Ah, não sabia ele que não era o João, mas sim o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Na hora do convite, meu pai não conseguia se mover. Era como se uma barra pesada estivesse sobre suas pernas. O pregador disse: Não resiste! Vem agora! Papai saiu do banco e foi até o púlpito. Onde mamãe estava sentada, foi uma irmã lhe convidar a ir receber a oração da fé. Ela estava envergonhada, com um fluxo de sangue forte, totalmente sem forças. Disse então que não ia. O pregador insistia no seu convite. Olhava para ela e dizia: passa aqui, Jesus quer te curar. Resolveu então aceitar o convite. A irmã conduziu-a até o altar. Chegando lá, sentiu duas mãos que lhe apertavam a cabeça. Olhando para cima, muito assustada, não viu ninguém. Hoje, sabemos que foram as mãos afáveis do nosso querido Jesus. Aleluia! Papai, vendo o menino com seu pai, que lhe ladeavam se ajoelhar, também dobrou seus joelhos. Ficou ouvindo aquele menino loiro de aproximadamente 5 anos de idade, que na linguagem simples dos agricultores orava pelo meu pai dizendo: Jesus, liberta esse homem, salva, repreende esse demônio que está nesse homem. Ao terminar a oração, meu pai estava são da embriaguez e liberto das drogas. Nunca mais as usou e nunca mais colocou qualquer bebida alcoólica em sua boca. Glória a Deus! A minha mãe estava radicalmente curada. O fluxo de sangue tinha estancado. As dores desapareceram. Oh, aleluia! No outro dia, a minha mãe já estava fazendo os trabalhos do lar e cuidando de seus filhos, coisa que há muito tempo não podia fazer. Em novembro do mesmo ano, foram batizados no Espírito Santo. E no dia 8 de janeiro de 1970, desceram as águas batismais. A partir de outubro de 1970, as regras de minha mãe cessaram. Assustou-se muito, pensando que o câncer tinha voltado. Pediu a papai para irem juntos ao mesmo médico que diagnosticara o câncer que Jesus tinha curado. Dizia: se for no início, o câncer tem solução. Ela não entendia que quando o Senhor opera, opera de verdade. Após os exames, o médico comunicou-lhe o diagnóstico. Dona Teresa, isto é um milagre de Deus. A senhora está com o útero e os ovários novos. A senhora não está cancerosa. As suas regras pararam porque a senhora está grávida. Então, passaram 3 meses. E mamãe estava curiosa para saber o sexo da criança. E em uma reunião muito abençoada, onde o Espírito Santo tomara o controle do ambiente, uma jovem abraçou minha mãe e profetizou: minha serva, o fruto que está em teu ventre é uma menina, e ela vai louvar o meu nome. No dia 17 de julho de 1971, aquela menina tão esperada nasceu. Aquela menina chamou-se Ana Elizabeth. Aquela pequena menina era eu. Por isso, louvo meu Criador, pois sou fruto de um grande milagre operado por Ele. Agora, em 1998, minha mãe goza de perfeita saúde. Meu pai é pastor e membro da mesa diretora da Convenção das Assembleias de Deus no estado do Rio Grande do Sul. Aleluia! Sou casada com o pastor Humberto Schmidt Vieira e juntos trabalhamos na obra do Senhor Jesus Cristo, Ele pregando e eu cantando. O salmista diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. cada um deles, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Por isso louvo ao Senhor, por isso canto louvores ao meu Criador. Tudo estava escrito para minha vida, e com alegria aceitei o plano de Deus para mim. Com convicção em meu coração, posso dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Histórias semelhantes a esta aconteceram na vida de milhares de pessoas e pode acontecer também na sua vida. Eu, Pastor Humberto, juntamente com a minha esposa, a cantora Ana, por onde temos passado, temos visto Jesus curar pessoas de paralisia, cegueira, surdez, mudez e doenças que os homens não podem curar. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4 e versículo 23: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Hoje é um dia de milagres. Jesus quer fazer o milagre que você precisa na tua vida, na tua família, um milagre de cura, um milagre de libertação, um milagre de salvação, um milagre de restauração. Permita-me orar por você agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na vida daqueles que me ouvem, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus, ó Pai, o teu reino, a tua glória, a tua graça venha sobre cada um que me ouve. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro agora sobre esta vida a libertação do pecado, o perdão das suas iniquidades. Em nome de Jesus, eu ministro a cura divina, a libertação do álcool, a libertação das drogas, a libertação da depressão, da opressão, a restauração desta família, a restauração deste lar. Em nome de Jesus agora, Pai, eu declaro o teu milagre sobre esta vida. Eu declaro o teu prodígio que esta pessoa precisa. Eu declaro a tua vitória, a tua glória, a tua graça. Sim, Pai, ministramos agora a tua vitória para esta família, a tua vitória para este homem, para esta mulher. Senhor, em nome de Jesus, eu proclamo a unção do teu Espírito Santo sobre esta pessoa que necessita agora deste impacto, o impacto do teu poder. Em nome de Jesus, amém.